palmas na mão. Rádio Mania. Para conde. Quero ver. Para conde. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botiquim. A roupa toda montada, você parece que gosta de mim. A casa tá desarrumada, tem uma vassoura, tu passa no chão. Para conde. Quero ouvir. Para conde. Para conde. Para conde. Quero ouvir. Para conde. Para conde. Simbora! Para conde. Muito obrigado, Carlos Caetano. Para conde. Não para não. Tem mais essa aqui. Quem lembra, vem junto assim. Thank you. nossa homenagem a todos os meus contemporâneos dos anos 90. E esse som é do grupo Arte Popular. A gente chega, vou pra relembrar. Vambora! Lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá. We'll be right back.